eu sei de cor as pedras da calçada. Calçada, calçada, calçada, pedra fina, tal qual a rosa negra desfolhada no branco lisboeta de uma esquina. Lisboa sobe e desce pelas escadas, velhinhas pisadas, tratadas com amor, que umas mãos calejadas com pedras delicadas bordaram a ponto pedra-flor. Menina bonita que vem lá da graça, ponha aqui o seu pezinho. Senhora vizinha, venha ver quem passa. Ponha aqui o seu pezinho. Tanto chão bordado para a gente pisar, do feitio das ondas para lembrar o mar. Sotaque, alfacinha, enfeita o caminho. Ponha aqui o seu pezinho. A preto e branco, tapete da cidade, cidade beldade, de graça muito sua, a sacudir vaidosa a raridade das pedras seculares da sua rua. Fresca varina que sai de uma aguarela, trinar da chinela que traz pregões do rio. Mas cabeça aquela leva uma caravela, canastra com jeito de navio. Menina bonita que vem lá da graça, ponha aqui o seu pezinho. Senhora vizinha, venha ver quem passa. Ponha aqui o seu pezinho. Tanto chão bordado para a gente pisar, do feitio das ondas para lembrar o mar. Sotaque, alfacinha, que enfeita o caminho. Ponha aqui o seu pezinho. Tanto chão bordado para a gente pisar, do feitio das ondas para lembrar o mar. Sotaque, alfacinha, que enfeita o caminho. Ponha aqui o seu pezinho.